Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Marlene, outra querida amiga da rádio comunitária Aconchego, de sorriso e alegria contagiante. Saúde, cuidados, dança do ventre e alimentação guiarão nosso programa com a presença de Marlene Maria da Silva. Bom dia, eu me chamo Marlene e sou usuária do SIS. Eu sou de Nazaré da Mata, eu nasci, né, sou de uma família do interior de Nazaré da Mata. Eu vim para aqui para o Recife, eu tinha 13 anos de idade, vim trabalhar aí como doméstica. E nesse decorrer do tempo, quando eu fiz 16 anos, eu conheci um rapaz que era também do interior de Nazaré da Mata, que encontrei ele aqui no Recife. Aí namorei, eu acho que um ano e meio. E, de repente, a gente resolveu juntar e, em seguida, casar. Moradora do Sítio das Palmeiras, bairro localizado na Zona Oeste do Recife, Marlene nos conta como conseguiu, com muito esforço e trabalho, construir a sua própria casa. Sítio das Palmeiras é que o avô do meu marido, ele tinha uma casa aqui perto, no Sítio das Palmeiras, que é Cordeiro, né? Aí ele tinha uma casinha que era um barraco. Aí meu esposo trabalhava na época na White Martins, de vigilante. Aí ele me convidou para ficar lá com o avô, porque até ele providenciar uma casa para gente. Mas só que o avô dele veio a falecer e a gente ficou na casa. Aí o tempo foi passando e a gente foi. E a casa, o terreno, era da época de Miguel Arraes. Ele estava resolvendo isso para os moradores, liberando o terreno. Aí foi quando a gente começou a dar a melhorada. Aí um mês fazia uma parede, outro mês fazia outra parede. E assim foi organizando e hoje minha casa é grande. Eu sou grata a Deus por isso, porque hoje eu tenho um lar e foi com muito esforço, muito sofrimento, até tijolo doado, que muita gente ajudou. Eu não vou ter vergonha de dizer, porque até aqueles tijolos que tinha de fogueira, eu pegava. O povo botava os tijolos do lado e eu batia a palma nas casas e pegava aqueles tijolos para complementar, para concluir o meu objetivo, era levantar minha casa de alvenaria. E hoje minha casa tem 3 quartos, é organizada. E eu sou uma dona de casa que tenho muito zelo, porque eu sei que eu consegui com muito sofrimento, muita garra mesmo. Carreguei muito carro de mão, de brita, de telha, de areia. Talvez hoje tenha esse resultado de tantas dores na coluna, no corpo, de tanto carregar peso. Mas valeu a pena. Marlene sofreu uma grande perda que a marcou profundamente. Após seu marido e sua filha superarem o sofrimento, ela decidiu que era o momento de se cuidar. A biodança trouxe para mim uma restauração. Eu, quando cheguei aqui, eu só fazia chorar. Chorava muito e não parava. Que na época eu perdi meu filho, que o assaltante e o ladrão matou meu filho, e eu estava desesperada. E com as práticas, com o acolhimento aqui no CIS, eu me senti cada dia mais segura e sentindo vontade de continuar com as terapias para ter mais força para sobreviver. E hoje eu já não vivo chorando, né? Porque fiz novas amizades, fui bem acolhida e, além da biodança, eu também fiz outras práticas, que é um complemento, né? Eu fiz automassagem, eu fiz reiki, fiz acupuntura, e tudo isso faz parte, né, para a saúde das pessoas que tá com problemas de família, com depressão, que a tristeza vem, né? Mas com as práticas integrativas dá uma melhorada, uma vontade de enfrentar, né? De enfrentar a vida com mais leveza. Como Luciana fala, a psicóloga que faz a prática integrativa de biodança, ela fala sempre pra gente, na vivência, que quando a boca fala, o corpo sara. Eu absorvi isso para a minha vida de um jeito, eu peguei mesmo e levo isso para a vida mesmo. Porque no começo eu não conseguia falar, eu só escutava. E depois eu fui absorvendo que eu tinha que sentir vontade. Quando eu consegui, eu comecei a falar, não estava nem me importando mais com que as outras pessoas me escutassem e talvez comentassem. Eu queria mesmo era me ver livre, falar para sarar. E foi assim que eu consegui. Eu mudei completamente com as práticas, mas ainda com a biodança. Quem não conhece, procure conhecer, porque ela trabalha muito. É uma terapia do corpo e da mente. E eu sofri demais quando mataram meu filho. Sofri muito. E hoje eu posso dizer que ficou só a saudade. Eu tenho sabedoria que eu aprendi aqui fazendo as práticas integrativas para lidar não só com a morte do meu filho, com a perca do meu filho, com a saudade do meu filho, mas eu tenho sabedoria para lidar com vários tipos de coisas que possam vir a acontecer em minha vida. Vocês estão ouvindo Marlene, Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais histórias do Velho Oeste. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Estamos de volta com Histórias do Velho Oeste. Hoje, contamos com a presença de nossa querida amiga Marlene Maria da Silva, moradora do Sítio das Palmeiras. No primeiro bloco, ela nos contou como construiu sua casa e da importância das práticas integrativas em saúde para lidar com o sofrimento pela perda do filho. Em 2017, convidada por uma amiga, Marlene começou a fazer a dança do ventre. A dança do ventre foi, eu cheguei aqui, uma conexão, né? Sem dança do ventre e biodança. Porque Eliette, uma amiga minha, fazia biodança comigo aqui com a Luciana. E ela me convidava direto, tinha apresentação em teatro, não sei o quê. E vamos. Aí um dia eu vim para aqui para vocês e ela disse, vamos levar na parada. E ela não parava de me convidar e eu não tinha interesse nenhum. Aí ela disse, vamos fazer uma aula experimental, se tu não gostar, aí tu desiste. Menina, eu fui fazer essa aula experimental, pelo amor de Deus. Quando chegou na metade da aula, eu disse, professora, bota meu nome que eu quero ficar fazendo isso. Aí pronto, desde esse dia eu comecei aí... Uma vez na semana, hoje faço duas vezes na semana, faço na terça, faço na quinta, e é isso mesmo que eu quero para mim. A dança do ventre, a biodança e a participação em diversas atividades no Serviço Integrado de Saúde contribuíram para que Marlene recuperasse a alegria. É outra área que me faz bem falar e fazer. Então, voltei já presencial, graças a Deus. Minha professora Veridiana Mello, sou da CIA Veridiana Mello, faço dança do ventre há 3 anos. Creio que daqui a 2 meses já vou fazer batismo, vai ter a escolha do meu nome árabe, se Deus quiser. Falo com muito orgulho, sou bailarina de dança do ventre. Sou feliz porque faço, conheço e entendo a arte milenar. A dança do ventre também é um conjunto com a biodança, porque a dança do ventre também me deixa muito feliz. Eu me sinto... É o momento que eu estou fazendo aula, é o momento que eu esqueço tudo. Tudo no geral. Tristeza não fica em mim, de jeito nenhum. Amo dançar, fazer a dança árabe, amo a dança do ventre. Gosto demais da minha professora, ela tem muita paciência com toda aluna e muito cuidado. Tem o tapetezinho na chegada, ela verifica a temperatura. Tem uma área verde, que é onde a gente fica, com distanciamento. Quando entra em aula, tem distanciamento também de aluna para aluna, que eram em 10, em 12. Hoje só tem 5 alunas em cada aula. Ela optou para dar bastante aula e dividindo as alunas por causa da pandemia. Todas com máscara, todas protegidas, álcool gel em todo canto, desde a chegada, tapetezinho organizado para a gente pisar por causa do calçado, tapete para guardar os calçados, tudo como manda o figurino. E é uma arte que eu acho que eu vou ficar velhinha de bengala fazendo, porque eu amo, eu sou apaixonada. Tenho o prazer de dizer que eu sou apaixonada por dança árabe. Nesse decorrer, eu fiz um solo que foi demais. Eu me senti. A professora me convidava direto para fazer esse solo e eu não me senti. Eu queria estar em turma, porque eu me identifico muito com a apresentação com véus, com taças, com bengalas, mas não tinha esse conhecimento, essa sensação de coragem para fazer um solo. E a professora estava sempre dizendo, você já está preparada, Marlene. Quando você se sentir que quer, que está segura, você vá. Mas eu, como profissional, eu já digo que você está preparada. Aí, como ela estava dizendo, né, que eu estava preparada, aí eu resolvi fazer. Mas foi divino, foi maravilhoso. Quando eu cheguei em cena, quando ela falou Marlene Imponderada, né, que hoje eu sou Marlene Imponderada. Antes não, mas hoje eu sou Marlene Imponderada. Apesar dos apesar, eu sou imponderada sim. Aí ela, no microfone, que pediu para a Belly Dance se apresentar, que era Marlene Imponderada, que com certeza era eu que ia aparecer ali no palco. Quando eu olhei, tinha minhas amigas daqui do CIS. Olhei para a plateia, aí tinha a Gilda, Luciana também foi me prestigiar, Maestro Gil, Nicolas, tinha pessoas, Conceição, várias pessoas conhecidas. E eu me senti ali, eu estava muito feliz. O sorriso veio, fluiu. Eu estava realmente celebrando. Dançarina do ventre, Marlene também surpreende com outras habilidades. Quem já provou a coxinha de inhame que ela faz, sabe do que estamos falando. Eu fiz um curso de alimentação saudável na Torre, mas faz muitos anos. E nessas terapias, já vem o CIR novamente, né, na minha vida. Aí eu vim para uma terapia que foi Paulo, eu lembro que foi Paulo, que ele não é profissional daqui do CIS, mas que ele estava sendo convidado para fazer uma vivência aqui, né, uma oficina, e que passava um papel ofício de mão em mão e que tinha uns dizeres. E nesses dizeres tinha que ser trocados. E só caía em mim, você tem saberes. Você tem saberes. E na época eu estava desempregada, sem grana nenhuma. A situação estava ruim mesmo. E aquele papel me chamando atenção toda hora, vocês têm saberes. Eu olhei para Paulo e disse, ô Paulo, todo mundo troca porque só vem para mim esses saberes. Aí ele falou, pegue sua cadeira, vá para um cantinho, fique lá, depois você volta para o grupo. Fique lá pensando o que é essa provocação. Aí eu fiquei lá pensando, dali eu comecei a chorar. Chorava, porque eu tinha lembrado o que a mensagem estava me passando. Você tem saberes. Aí eu voltei, eu dei sinal para ele, fiz assim com o dedo, ele pediu que eu voltasse ao grupo novamente, aí ele pediu para eu falar. Ele disse, você sabe o motivo da provocação, você tem saberes, esse papel está sempre na sua mão. Eu disse, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. É que eu fiz um curso de alimentação saudável há muitos anos atrás. E você tem saberes, eu tinha que executar o que eu aprendi, botar em prática. Aí, desde esse dia, eu fui, comecei a fazer bolo de banana, sem glúten, não usava trigo de jeito nenhum, sempre usando farinha de arroz, sem açúcar, e só a banana, a canela, e a farinha de arroz. Aí também eu resolvi, lembrei fazer as coxinhas sem glúten. Aí passei a criar o caldinho de macaxeiro, o caldinho de inhame, sem colocar o caldinho de legumes, sem colocar nada de bacon, gordura, essas coisas que faz mal para a saúde, né? Faço beijinho, faço trufas com recheios de banana cozida. Porque o diabético, as pessoas que têm problema de saúde, ela fica com muita vontade de comer um docinho. Só que o que eu aprendi, com certeza o diabético pode comer. Eu faço com o chocolate meio amargo e o recheio, em vez de ser leite condensado, né, que não pode de jeito nenhum, aí eu faço o recheio com banana cozida. Com certeza o recheio não leva leite condensado e fica bem saborosa. A surpresa de uva, você pode colocar, ao invés de você colocar leite condensado, você pode colocar, botar uma uva docinha e você envolver ela com batata doce e passar numa cenourinha ralada. Aí a sensação é que você está comendo uma surpresa de uva. Não é preciso ser com leite condensado. Sempre que alguém tiver a fim de comer algo que faça bem para a saúde, pode ligar para mim. Eu vou deixar aqui meu telefone, se alguém tiver interesse. 98511-1587. Eu sou Marlene e faço com muito carinho. Histórias do Velho Oeste está chegando ao fim. Queremos agradecer a disponibilidade de Marlene para compartilhar sua história conosco, sabendo que para muitos é um exemplo de luta e superação. E que continue espalhando sua alegria e sorrisos pela Zona Oeste do Recife. A mensagem que eu vou deixar agora no ar é o seguinte: são três frases que eu tenho para mim e que vou dividir agora com vocês, que da forma que resolve as coisas comigo, pode resolver com as outras pessoas. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Eu quero, eu posso, eu consigo. E quando a boca fala, o corpo sara, porque essa é poderosa. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É uma música que sempre canta na biodança. Sofrer e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na verdadeira de ser o eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei. E a vida será bem melhor e será que isso não impede que exista. É bonita, é bonita e é bonita. Isso aí é demais, gente. Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é ir.